ervas que nos faz o contemplar. Deus é a vida manifesta pelo Filho seu, e em seu Filho pôde em nós conservar. Amo a vida que em Jesus Cristo eu encontrei, deixando tudo ao mundo desprezei, 100 vezes mais me prometeu. E do porvir a minha alma há de repousar, junto aos anjos e a Deus louvar, ao trono do amado rei. E do porvir a minha alma há de repousar, junto aos anjos e a Deus louvar, ao trono do amado rei. A vida tem, às vezes, sombras que nos fazem temer e impedir de até o nosso alvo alcançar. A luz do sol a estas sombras pode desfazer. O sol é Cristo que está sempre a brilhar. Amo a vida que em Jesus Cristo eu encontrei, deixando tudo ao mundo desprezei, 100 vezes mais me prometeu. E no porvir a minha alma há de repousar, junto aos anjos e a Deus louvar, ao trono do amado meu. E no porvir a minha alma há de repousar, junto aos anjos e a Deus louvar, ao trono do amado meu.